Azul 4206, autorizado a decolagem da pista no zero, vento 110 graus, 149. Autorizado a linha de colapso no zero, azul 4206. Nada. Papa Romeu, Hotel Romeu Golfo, na escuta. Prosseguir decolagem da RMA com Pro Noroeste para Pirajá. Tem autorizado voo local. Decolando da RMAR, 500 pés altitude, decolagem em coordenação com a torre, comprou a Whisky, torre opere 1198.95, controle Salvador 120.8, acione 0122. 08, boa. Papa Romeu, até o Romeu Golfo, cotejamento correto, poderia confirmar o POB autonomia alternativa? Meia, contato radar sobre a via saída Cuca para nível 350. Via 350, azul. Bom voo. Então, até o Romeu Golfo, prossiga. Tem um traço, vou reportar, o hotel Romeu Golfo chama fora do solo, ajuste de altímetro no 09. Gente, aguarde cópia o Papa Romeu Novembro Oscuit. Bono 869, chame o centro Recife, na frequência 1228, alternativa 26.0. 260 é a primeira? 1228. 1228, obrigado, bom trabalho. Então, o negócio está fora do solo, pro Whisky. Hotel Romeu Golfo com Pro Whisky, chama agora o controle em 120.8, foi decolado aos 47. Chama controle Hotel Romeu Golfo. Controle Papa Romeu Hotel Romeu Golfo. Hotel Romeu Golfo, prossiga. É, decolou da RMA, está com Pro Whisky, pé sobrevoo é Pirajá, na escuta permanente. Na escuta do controle. Nós pegou o uniforme da efetuará o procedimento da RNAV. É mais próximo será autorizado o NDB do. November Lost, copia. Autorizado voo local, corredor forte até 20 milhas, 1.000 pés de altitude, decolagem pista 1-7, curva esquerda após decolagem. Transponder 0130, frequência do controle Salvador, 120.8. É o nível 330. 330, Romeo Fox 018, azul 4206. November Oscar Whisky, confirmando PAT 4 COB02, confirme autonomia alternada. Papa Romeo November Oscar Whisky copiado para acionamento táxi, chame a torre em 118.95, ajuste no 0 no 1, um bom voo. Chinem 6201, prosseguiu. Chinem 6201, autorizado, Galeão, nível 360. Via per November 857, Temou Sul. Decola pista na 0. Após a decolagem, curva direita. Perfil de saída da EL, Leda, após Leda DCT Irume. Acendo o transponder 5544, controle Salvador, 120.8. Chama pronto, posição 04, China 6201. Do 259 no controle? Passa a saldo 53 milhas sul de Salvador, serviço radar terminado, chama o controle IELTS na frequência 120 decimal 1. Valeu, 201 azul, obrigado. Sul 4206, suba até o nível 330 e chame seu trecife na frequência 2085, alternativa 125 decimal 45. 2685-2545-330. Obrigado, boa tarde. Autorizado o táxi, November Oscar Whisky, que reporta na Romeo para ingresso no 7. Mandou o azul 2792 no Romeu 3, no feedback acionamento. Azul 2712, já passa táxi. Volta na táxi, o azul 2712. Oscar Golf uniforme, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 1, autorizado NDB Zulu. Salvador Azul 2712 para o táxi, temos 55 no PLB, 2 horas e 16 de autonomia, Salvador alterna. Frente Azul 2712, táxi em frente, segunda direita, via táxi para Índia, ponto de espera 1, noite decimal 95, ajuste na 0, 1-1. Na 0, 1-1, frente, autorizado o táxi, via Índia, com ponto de espera 18-95, graças pelo serviço de voz. Palma, eu novembro, acho que o índice que autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, captura do meu site. Boa tarde, Azul 2712.0, pronto? Azul 2712, boa tarde, autorizado a linha de decolar, pistão na 0, vento 1, 1, 0 graus, 1, 1, 9. Autorizado a linha de decolar, dona 0, Azul 2712, pronto. Ô, Salvador, é o Oxané 6259, está na posição 3, tem a ordem de informação, solicitou 3604, claro. Gente, o Xana 6259, mantenha escuta agora com a prepara saída da El Motiva. Obrigado, valeu. Papa Romeo November, acho que o uísque autorizado de decolar, gente. Estão no 7, vento 1, 1, 0 graus, 1, 1, 9. Azul 27, 1, 2, decolar 202, chama o controle Salvador 1, 2, 0, decima 8, bom voo. 208, 27, 1, 2. Controle Salvador, Azul 2712. 2712, contato radar, subavia, saída Conde, ao nível de 170. 2712. 101 de Simbra, Golf e Uniforme. Nome complete, aproximação, 2 na frequência, 8, decimal 9. 1895 vai chamar. Obrigado, amiga. Tenha uma boa tarde. Olá 205, autorizado curva esquerda, cruzamento do campo, prosseguindo para a linha do litoral norte, via corredor forte, aguarde e transferência de comunicações. Gente, iniciando curva esquerda, 90 a 3. Nossa, gol de uniforme, passou Duna, reportará Simbra, trem fixo, pouso da pista 10. Gente, papai Tangosca Golf Uniforme, gente, reporte em Simbra. Prossiga na sua escuta. China 6259, autorizado Guarulhos, nível 360. Via Pesolo na 0 até Taubaté. Decola cabeceiro na 0 após a decolagem curva à direita. Perfil de saída da El, Leda após Leda Motiva. A Xana 5543, controle 120, decimal 8. Já tá visual com a RMA? Sim, tem frequência livre. Livre, bom. Decolando a 10, acertou a saída da El, transição ótima. 5543 em transponder, o controle sai no 208, 6250. Correto, a Xana 259, chama pronto, posição 03. No 39. Botará solo controlado, gol. Papa Romeo November Oscar Whisky, mantenha um no mil pés no corredor forte, chama o controle Salvador em 120 decimal 8. Um no mil pés, corredor forte, agora 1208, November Oscar Whisky. Patangótica Golf Uniforme, pouso autorizado, pistão 90, vento 100 graus, 139. Uniforme, pouso livre. Patangótica Golf Uniforme, confirmando após o pouso, prossegue para parte 3. Inicialmente parte 3, possível. Gente. Controle Salvador, Papa Romeo, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky, mantenha o número 10 no corredor forte. O número 10, corredor forte, November Oscar Whisky. Gol no 645 Cente, mantenha a escuta agora, Copa. Papa Romeo, Hotel Romeo, Golfo, ponto zero, Salão Luxo, 1-0, frequência livre. Zona 966, boa tarde, desça para o 050, voe Terra Vista 366. 050, direto Terra Vista 366. Gente, para o Patangótica Golf Uniforme, Cruze Alfa, vem aqui, hotel parte 3. Alfa, aqui no parte 3, Golf Uniforme. Itália 620, autorizado por São Fátima, ataque. Semana da tarde, Garona. Lona 645, copia. Autorizado Vitória, nível 360. Via apenas do 44. Decola cabeceiro na zero após a decolagem, curva à direita. Perfil de saída da EL, Leda após Leda, DCT seguro. Aciona 5545, 120, decimal 8. Correto, 645, chama pronto. Ataque 6601, estamos com 6630 Guarulhos. Gente, o Xanana 601, ataque direita, via Índia, ponto de espera 1 na noite desse ano, sem caju, Xanana 0 no 1, no bom voo. Pela noite de sol, assim que o Airbus da Vento liberar o setor autorizado, iniciar esse ataque. O 966, dita para 2510, o ajuste 901, autorizado o procedimento internado. Descendo para 2500, 2011, vai reportar estabilizado com a 966. Nossa, vou para o Nipão. apagou, prossiga. Só confirme a radial que está de Salvador. Vou encerrar se a resposta tiver algum campo. Vagão passando código 0124 e confirma a atitude que está mantendo. Código 0124 e confirma a altitude que está mantendo. 6 horas de chanel 09. Taxa direita, via Índia, ponto de espera 1-8 decimal 95. Ajuste na 0, 1-1. Via Mike, Quebec, na Quebec, mantém a posição e chama 1-9 decimal 95, acho que eu vou fazer uniforme. Via 01 autorizado, a linhagem de decolar pistão no 0, vento 1-1 no 0 graus e no 3 mais. O 2712 está passado 60 milhas nordeste de Salvador. O serviço radar terminado, chama o controle Aracaju na frequência 120 decimal 3. A FEI vai chamar Aracaju, 303 azul, 272, grátis, movimento. Oscar Golf uniforme autorizado, cruzamento, ao estacionar frequência livre. Meu nome é 45, boa tarde, autorizado a alinhar e manter pistão 0. Mantendo 0, 6201, no decolar 221, no chame controle Salvador, 120 decimal 8, bom voo. 208, pode. Controle, boa noite, a Xanã 602, alô. 601, boa noite, contato radar, sua via saída da EL para o nível de voo 360. Na da EL 360, possibilidade de voar Irumi, Oleda? Prisado Leda. Excelente, Leda. Noite. Lá de Samantag, e Salvador, boa tarde, azul 2781, qual a informação lógica? Pronto para cópia para Vitória da Conquista, nível 160. Centro do 2781, autorizado, Vitória da Conquista, nível 160. Decola cabeceiro 10 após a decolagem em curva direita. Perfil de saída boa. Uno, após Elefa. Após Elefa, desce até o piloto via rota. 5562, o código 3.120, desce no 8 controle. Autorizado, Conquista, 160. Decolada pista 10, curva à direita após decolagem, saída Arbor 1, transição Elefa, depois direto Oplô, e segue a rota do plano. Transponder 5562, controle Salvador 1208, azul 2781. Azul 1208. Mantendo a proa da Seasa, está visual com aerógeno. Faz transferência para todos. Aguardar transferência para todos. Meia-meia, pouso autorizado. Pistão 10, vento 1, 10 graus, 1, 9. Teve pouso 9, 66. Baixar o trabalho. 1, 6, 4, 5, decolado 2, 6, chame controle de Salvador, 1, 2, 0, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. Bom, 1, 6, 4, 5. Boa tarde. Olhe, boa tarde, voo 1645. Voo 1645, boa tarde, sem contato radar, sobre via saída da EL para nível 360. Sobre via da EL 360, ao nível voo 1645. Apagou fica igual com a pista 17. Eu apagou que chama em torre na frequência da noite, decimal 95. Eu apagou? Papagou, acho que eu apagou, foi autorizado final no 7, reporte na curta final, ajuste no 0 no 1. Sim, curvando para a final da 1-7 e gol. Prossiga. Pode sair alguma vez que tu assusta. 167 a bordo, 4 horas e meia, galeão. Aqui o Xenem 6259, táxi à direita, via Índia, ponto de espera 1 na noite, decimal 95, ajuste na 0 na 1. E 11, ok, via Índia, 295.0, 6259. No 966, no solo 26, liberar via taxi Fox Trot, no solo Salvador, no 21, no decimal 9. Olha, liberar no solo 219, no 966. Patango Oscar Papa Golf foi avistado, pouso autorizado, pistão no 7, o vento 1-1 no 0 graus e no 0 mais. Livre pouso para o Golfo. Boa tarde, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 02, no 966. Chame em centro Recife, frequência 925, alternativa 1, 2, 8, decimal 8. 2, 0, no controle. Escuta, chame. Chame em centro Recife, frequência 925, decimal 1, alternativa 1, 2, 8, decimal 8. 2, 5, 1, 2, 8, 4. Vai, não. Turno 645, chame em centro Recife, prefeito 251, alternativa 28, decimal 8. 251, alterna 282, turno 645, boa tarde. Lógico, Papa Golf, no solo 32, confirme o passe. Seu direito ao estacionar frequência livre, lógico, Papa Golf, uma boa tarde. Chanel 6259, decolar 232, chame o controle de Salvador, no 20, decimal 8, bom voo. 208, hoje 62, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, hoje 6259. Chanel 6259, boa tarde, contato no radar, subovia, saída da El para o nível de voo 360. Dael 36062. 59. Poderia seguir direto 360, sem restrições, 360? Tá livre. Sem restrições, 360, 629. Controle 6259, poderia direto onde, com a possibilidade? Autorizo Leda. Leda, 6259, obrigado. controle, ou Papa Romeo 903, que para em Rio Grande. Daniel Suíte, resposta ingressa no corredor Interlagos. O 903 está ingressando agora no Interlagos. Oste Ceasa. Reporta Ceasa, 903. Controle ao 6259, só podia polícia de coisa na motiva. Tente, aguarde. AD59, autorizado Mótica. Muito obrigado. Vou no Mótica então, vai ser esse nosso. Salvador é o 6259. Liga. Mas já passou outra vez para o Itaçu? Já passando no momento. Gente, eu me corri na frequência no 8.95. Ai, que graça que eu vou ter. Torre Salvador, é o papapapá Mike of Mike, boa tarde. Mike of Mike, boa tarde, confirma a intenção, prosseguiu no 7? Afirmativo, ou não no 7. Gente, autorizado da presente cruzamento da final no 0, reporte chegando base de final no 7, o Mike of Mike. Mike. Controle, o November Astrid, na proa da rotatória visual com campo. Só Swiss, chame Torre Salvador na frequência 1-8, decimal 9-5. Vai pra mim, muito obrigada. Torre Salvador, Papa Romeu, Novembro Astrista, Broda Rotatória, visual com campo. Papa Romeu, Novembro Oscar, Whisky, redução na medida do possível, após a após Ceasa, prossiga para a final no 7, como número 2 para pouso na pista no 7. Informa o helicóptero cruzando agora a final da pista no 0, para a base, para pouso na cabeceira no 7. Gente, o Novembro Astrista fica no aguardo. Ah, Romeu, Tango, Delta, Mike, Delta. Paulo Salvador, Azul, 2781, pushback, treinamento, 43. Fase curta na, para a pista 17. Afirmo. Gente, já no visual cruzando a final da 1-0, autorizado base curta 1-7. E já autorizado pouso, pista 1-7. Vento 1-0 graus, 1-1 nós, Mike, Delta, Mike. Ai. Meu Novembro, Oscar Whisky, reporte no através da Enrimar, aguardando o pistão 7 livre. Quem se reportará na Enrimar, o Novembro Oscar Whisky? Papá, Mike, Golf, Mike, após o pouso, prossegue para o 4-5. Afirmo. Gente. Através da Enrimar, o Novembro era 3. Gente, Novembro 2 com isso, continue a aproximação, aguarde pista no 7 livre. Sim. Todo Salvador, boa tarde, bom noite, 66, passo 220, gente, informação ótima. Boa noite, 66, passagem, pista para o nível de voo 050, vou ETAP para interceptar a chegada. Após o SAP, vou em serve do 366, o ajuste Salvador no 019. Qual que é uma prova após o SAP? Terra Vista 366. Após o SAP, 366, nada com 8, você para cima. Papa Papa Charlie, India Oscar, sua identificação. Mike, considero o solo de 43, vai estacionar no parque 5, frequência livre. India Oscar, segue contato radar 58 milhas, sudoeste de Salvador, voe na proa de Mari, para interceptar a chegada da Mari, reporte para a descida. Max, solo aos 4-4, frequência livre. Vamos. Solo Salvador, azul, 27 turno para o táxi.